ты кабистерон уже. Travessa para o Tapuão, deu foco para o Pátio Lima. Prossiga direto para o Pátio 5, reporte no solo controlado, o vento no momento é 1,40 graus, 1,0 nós. Positivo, vai ser do 180 e após ingressar a final do Pátio 5 e DTA. Cara, está copiado, Salvador. Ok, obrigado, Vitor Tchak. Cara, tá te seguindo a centena agora. Positivo, tá. Vai ingressar a final, pode sim, que eu tenho. Mas nesse momento, dois carros, Lagoa do Abaeté. Local Romeu, Índia November Alpha, livre decolagem na pista no 7, vento 120 graus, 15 nós. Índia November Alpha, como esquilo 50. É, pousando no pátio 5, à sua direita. Salve, Salvador, bom dia. No 642, boa tarde. No 642 da Golden Grow, na Fox para o pátio 5. 648, táxi Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, vou no 648. Vem 142, autorizado a NA e mantém cabeceira no zero. Pode manter no zero, excelente, 142. Final, pode sim que DTA, o meu foco trote Lima. Gente, o meu foco trote Lima, visual com... O Trote Lima informa que o vento é 1,10 graus, 1,2 nós, reporte quando no solo controlado. Positivo, paciente, reporte no solo controlado, contei o foco do Trote Lima. Índia November Alpha, reporte no... para cruzamento da pista 28, 1,028. Reporte para o cruzamento 1,028, Índia November Alpha. Deseja que o Índia November Alpha mantenha a contra o vento da 1-0 para a decolagem do Oceaneta? Espera. Vai estar alinhado com o vento. O Índia November Alpha então mantenha a contra o vento da 1-0 para decolar o Oceaneta, ok? Assim a gente aguarda, vai manter a contra o vento, o Índia November Alpha. Oceaneta 1142, o vento é de 1-0 graus com 3 de nós, informa o tráfego à sua direita, mantendo a contra o vento, não interfere com a sua decolagem. Decolagem 90, 6142. O Índia November vai manter contato visual com o Oceaneta assim que o mesmo decolar, vai passar a retaguarda do mesmo, ok? Assim a gente está em contato visual com o mesmo. Sou Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, continue a aproximação, reporte no rotatório. Motorizado Quebec, vai direto ao final da 7, senhora. Pelo controle. Victor Mike Quebec, reporte na curta final da 1-7. Reporta na curta final da 7, Victor Mike Quebec. Fox Trot Lima no solo de 48, livre frequência. 4065, pronto, copia. Azul 4065, autorizado Sierra Bravo, Kilo Papá. Via para o Zulu no meio, até Bravo até o Zulu. Após direto posição Trivi. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, pista em uso 1-0. Primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge, controle 1-19.8, transponder 5120, o azul 4065. Oceaneta 6142, decolada 249. Gente, pode chamar o controle? 6142, mantém escuta, aguarde para transferência. Gente, aguardando para transferência, 6142. Esse é o cruzamento do campo Indy, November Alpha. Indy, November Alpha, ciente, chame controle na frequência 12, posição 119.8. 119.8, Indy, November Alpha. 142, chame o controle na frequência 199, decimal 8. 198, boa. Excelente semana, senhor. Boa, bom voo, capitão. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Papa Romeo de November Alpha, na sua escuta, passando o corredor forte. Papa Romeo de November Alpha, seu controle, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta, câmbio. Sempre na sua escuta, de November Alpha. Controle Salvador, boa tarde, SNM 142. Oceano 142, esse é o controle Salvador, contato radar. Confirme 142. Está em contato radar, capitão. Gente, pode acender 350? Sem restrições. Sim, 350, 142. Final no 7, Vitor Mais Quebec. A uma milha, duas da cabeceira, senhora. Vitor Mais Quebec, avistado. Livre pouso na pista 97, vento 190 graus, 099. Livre pouso no 7, Quebec. Quebec no som 52, autorizado backtrack, táxi até o Pite 4, mantenha minha escuta até o corte. Quebec, sim, tiro de frequência. Guarda 70, controle. Recebeu. Chame Recife 251. 51. Lima, Papa Mai. Siga visual, ajuste 1012. Papa Lima, Papa Mai. Ano 6142, chame Recife, 1268. Ano 6142, controle Salvador em blind, chame Recife, 1685. Helicóptero em sentido contrário a 500 pés, indo ao Verão. Ciência do tráfego, quantas milhas que o helicóptero está indo ao Verão? Vocês vão se cruzar em 2 minutos. Tá ciente. Lima Papa Mike, tráfego em sentido contrário a 1000 pés. Uno 25 Uno. Uno 3325, Uno 288, Uno 260. Vamos tentar as demais. Livre. Controle azul 4462. Frequência 119.8. Salvador. Salvador, 4462. Para decidir. Autorizado chegada a Mari, sem restrições, 1012, desça para 2000. Chegada a Mari, descendo para 2000, desce 1012, 4462. Lucas, chamei táxi. Do Cigar. Já instruí, já falei em blind, você não me respondeu, é 1685. Sim. Pequeno livre, forme passando 2500 pés com 1012. lançamento de paraquedismo em Veracruz, prossiga visual, chame Paris 2012. Para o táxi 4065, está com 4 horas e meia de autonomia, 125 a bordo, é o Terno Galeão. O 4065, por gentileza, o Copiei Galeão, poderia somente confirmar pela autonomia? Autonomia de 4 horas e meia e o POB de 125. 125, 4:30, copiado. 4065 tem táxi aprovado via parte Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 012. No ponto de espera pistão 0, chame torre frequência no 8 da semana 95, 4065, tenha um bom voo. Gente, via parte Índia, próximo ponto de espera chame 895, ajuste 1012, azul 4065. Quem que chama Antônio? Papapá, Lima, papapá. Papapá, Lima, papapá, Mike, continue a aproximação, reporte para na final da 17. Existe possibilidade no pátio 3, senhora. Lima, papapá, Mike. Confirme pouso no pátio 3? Afirmativo, se possível no pátio 3, está afastado de Salvador 8 milhas, posição Interlagos. Lima, papapá, Mike, continue a aproximação, reporte na estrada do Coco. Para ingressar no... para o pouso no pátio 3. Estará na estrada do Coco para o cruzamento da pista 1-0 para o pátio 3. Lima, papa mais. Salvador, autorizado via chegada Bonf, desça para 2012. Para mil pés, autorizado. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, próximo ao ponto de espera, pronto. Azul 4065, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 00 nós, informa que há um Robson 44 aproximando da cabeceira 1 no 00, não interferirá no seu pouso. Correção na sua decolagem. Tá ok então, estamos autorizados a alinhar e decolar o Azul 4065. Papa Mike. Na escuta, senhora. Papa Mike, informo que um Embraer 190 está decolando a pista 1 no 00. Tá visual com o mesmo, Lima Papa Mike. Tá na vertical da estrada do Coco. Sente, Lima Papa Mike, mantenha a linha da estrada do Coco, abaixo para o cruzamento da pista 1 no 02. Guardando autorização para o cruzamento, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, evite sobrevoo da base aérea. Evitando sobrevoo da base aérea, Lima Papa Mike. Sem Deus, voo no 649. Utilizado pouso no pátio 3, o vento é 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, reporte no som controlar. Presente, efetuando o cruzamento da 1 no 0, visual com azul, reportará no controlado, Lima Papa Mike. 0. Pista em 1 no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Lheus. Controle 1 no 9.8, transponder 5 1 no 3.4, gol 1 no 6.49. O 1 no 6.49 da Gol está autorizado em Lheus, destino via rota de voo nível 2.40, curva à direita após decolagem, decolando 1 no 0, da El, Leda e Lheus, 119.8, controle de saída, 5 1 3.4 no transponder para o gol 1 no 6.49. 5 no 3.4, contingimento correto, gol no 6.49, posição 2, chame quando pronto para o push, instrumento, senhor. Vai informar, push, instrumento, gol no 6.49, muito obrigado. Aguarde autorização de pouso, vento no momento é 1.20 graus, 1.0 mais. Vai dar autorização, 4.4, meia noite. 4.065, decolada 07, chame controle 1.19.8. 0.98, grato. Papa Mike efetuando o cruzamento da 1 no 0 para o pátio 3. Pode voltar, meu 3154? Negativo, número 3 para o pouso. Controle, Salvador, muito boa tarde. Azul 4065. Azul 4065, controle, contato radar. Descida da Léo, passando agora 1500 pés. Papa Mike informa que não poderá pernoitar no Pátio 3, confirma intenções? Intenção é, conforme notificação, decolar para o Sierra Índia com Índia. Gente, Lima Papa Mike. Recebeu a notificação do Lima Papa Mike, senhora? Ah, Lima Papa Mike informa que a notificação é 1 no 2, 1 no 9, frequência do solo. Ok, no solo, Lima Papa Mike. Vila Romeu, acho a torre, agora 1 no 8.95. Azul 4462, livre pouso na pista 1 no 0, vento 1 no 3.0 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso na 1 no 0, 4462. Lima Papa Mike no solo 09. Lima Papa Mike no solo. Gente, Lima Papa Mike no solo 09, livre frequência. 2, boa tarde, Alfino Romeu. Alfa Romeo Oscar, continue a aproximação, reporte a 3 minis da final 1 ou 7? Romeu Oscar. Romeu Oscar, confirma a chave travada? De fábrica. Romeu Oscar, sim, te livre pouso na pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso no 7, Romeu Oscar. 4462 no solo, zona 1, livre direito, chame o solo 21 decimal 9. Direita 21 9, 4462. Solo. Salvador 4462, virou. Autorizado Alfa, chama ingresso do Juliette. Alfa, chamando para ingresso do Juliette, 4462. Salvador, é o tipo 5241, a gente está direto. Tipo 5241, Juliette, correta, para conquista, tenho 200 aprovado, prepare árvore após direto e aguarde com a deixar. Árvore, 200. Meia-dois, autorizado ingresso, portão 03. Cinco-dois-quatro-um, pronto para cópia. Na escuta. 5241, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, Vitor, nível de voo 200, direto. Decolada pistão no zero, com curva à direita, subida Arbor, após direto. Controle, Salvador, apera em 1 no 9 decimal 8. Transponder 5141, trip 5241. Cinco, um, quatro, um, cotejamento correto, 35241. No pátio 3, chama quando pronto para o pushback acionamento. Lima, Papa Mike. Boa tarde, prossiga. Lima, Papa Mike, de Salvador, para a Sierra Índia, pátio 3. Pátio 3, você poderia, por gentileza, confirmar a radial do Sierra Índia com Índia, senhor? Confirme para o 4251. 251, até logo, boa tarde. Decola da pista, correção. Decola do pátio 3 com proa norte, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 0117 Lima Papa Mike. Autorizado que arranque já com 60 pés do DL, decolagem do pátio 3 proa norte, 120 decimal 8, 209 Lima Papa Mike. Protegimento correto, Lima Papa Mike, qual POB? 01 a bordo. Cliente 01 único a bordo, chame pronto para o acionamento, senhor. Chame táxi, Lima Papa Mike. Para 3154 está autorizado. Podia confirmar para 3154? Está autorizada a aproximação. 10, 3, 1, 5, 4. boa tarde, né, Ana 324, formação Juliette, vai passar o 220 para o 1750, trouxe para a bote. Luciano 6314, controle Salvador, autorizado via chegada a Mari, ajuste no 012. Via Mari, estado 012, autorizado 6314. Uno 807, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1185. 1985, 1807. Controle, Índia Novemberal com solicita descida para o 1000 pés. Livre. Descida para o 1000, Índia 99. Aprovado, chame no ponto de espera pistão 0 a torre na frequência 1-8, decimal 95, Lima Papa Mike. Por gentileza, dá presente, chame torre 1895 para decolagem Lima Papa Mike. Presente 1895, obrigado, bom trabalho, Lima Papa Mike. Salvador, papapá, Lima Papa Mike. Opa, Mike, sobrevoa a baixa altura, até a cabeceira 1-0, reporte na mesma para autorizado de colagem para o Pronorte. Até a cabeceira 1-0, Lima Papa Mike, se possível, já decola da presente, senhora. Lima Papa Mike, cliente, autorizado de colar da presente, evitando sobrevoo de aeronave da base aérea de Salvador. Vai decolar com o Pronorte, evitando sobrevoo de aeronaves e base aérea de Salvador. Lima Papa Mike, estando decolado. Oi, Salvador, boa noite, 07, 3 milhas para a cabeceira, baixada e travada. Lima Papa Mike, o vento é 1-0 graus, 1-2 nós. Considere autorizações de decolagem da presente posição devido a uma aeronave aproximando na final do 1-0. Reporte na cabeceira alinhada e pronto. Afirmativo, o Lima Papa Mike está visual com a mesma, vai esperar o pouso da aeronave e reportará quando iniciando a decolagem do Pachim. Gente, Lima Papa Mike. Oi, Salvador, boa noite, 07. Livre pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Oi, Salvador, a mensagem foi para o Gol Noite 07. Afirmo, voo no 807, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 nós. Livre pouso, testando 7, voo 1-0, voo no 807. Papa Mike na escuta da torre? Escuta da senhora. Lima Papa Mike, agora da presente posição autorizada de decolagem da pista correção do Pátio 3, o vento é 1-0 graus, 1-1 nós, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador e das aeronaves. Autorizado a decolagem da presente, Lima Papa Mike. O 1-807 no solo, 2-0, livre direita, chame o solo, 2-1-9. Direita 219, gol 907. Lima Papa Mike iniciando decolagem com o Pronorte. Gente, do meu Papa Mike. 54. 295, vai chamar 3, vamos pro vaso. Lima Papa Mike fora do solo. Lima Papa Mike, ciente, visual com o mesmo, decola 220, reposte na proa da rotatória. Parar com a proa da rotatória, na presente. Lima Papa Mike, 2154, estabilizado final. Lima Papa Mike, confirme estimado para pouso. Mais 4 minutos, senhora. Tente manter a minha escuta até o pouso. Mantendo a sua escuta até o pouso, Lima Papa Mike. 3154, continue a aproximação, reporte baixado travado, o vento é 120 graus, 12 nós. Gente, aguardando a pista livre, tá 3154. Autoriza o Lima Papa Mike direto pro Sierra India Quindia. Lima Papa Mike, reporte quando no sol controlado. Reportará quando visual com o Sierra India Quindia, Lima Papa Mike. Baixo travado, 3154. 3154, livre pouso na pista 10, vento é 140 graus, 109. Livre pouso, tá 3154. Solo no 649, tá no 2 para o posto cronométrico. Portão 2 aprovado, chame táxi no 649. Autorizado, chame táxi no 649. Lima Papa Mike, visual com a LCA. Gente, Lima Papa Mike, desconheço o cara que vai reportar, pouso a critério do comandante. Presente frequência livre, o Lima Papa Mike, obrigado e bom trabalho. Fono 396, está autorizada a aproximação em LS. Autorizado em LS, Fono 396. Fono Fox Trot, Fox Trot, Lu, confirme parte onde se encontra e pista de onde decolar. Utilizando 5-4 no solo 2-4, livre direito, chama o solo 2-1-9. Direita 2-1-9, 3-1-4. Eu decolado de 7-4-4, prepare a subida Conde em 1 minuto por compra, Fox Trot, Fox Trot, Zulu. Salvador, boa tarde, tá 3154. Tá 3154, autorizado Alfa e Juliette, portão 5, senhor. Alfa e Juliette 053154. Papa, papa, Foxtrot, Foxtrot, Zulu, pronto para cópia. Foxtrot, Foxtrot, Zulu, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 070. Decola da pista 10 com primeira correção. Decola da pista 17, pista em uso 17, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 119, decimal 8, aciona 0260, Foxtrot, Foxtrot, Zulu. Foxtrot, Foxtrot, Zulu, 04 a bordo, para acionamento táxi e decolagem do Pátio 4, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, Zulu, que é um bom voo. Salvador, boa tarde, Oceania 6327, na pole position, puxa acionamento e cópia. ILS, número 2 para pouso, à frente, aeronave da Gol. Autorizado ILS 6324, Oceania. Reporte para ataque. Estamos aqui com 8-0 sugerido aqui. 8-0, sim, eu vou ficar no seu repetitivo, já volto para o seu cópia. O 6327. Agora. E o no 649 da Gol para o táxi com 9-2 a bordo, está com 2 horas e 10 alternando a Aracaju. O Gol no 649 tem táxi aprovado à direita, deu ponto de espera pistão 0, ajuste agora no 011. No ponto de espera da pistão no 0, chame torre na frequência 118 decimal 95 no 649, tenha um bom voo, senhor. Obrigado, amigo 649, está autorizado, ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado, Alves. Tráfego Salvador, Oceania 6321, informação Juliette. 6321, boa tarde, Brasília. Eu tenho aprovado já o 320, seu número 2 para a cota, aguarde cota, senhor. Confirme somente seu portão? 612. 612, ciente, prepare árbor após elétrica, aguarde cota. Árbor elétrica, aguardando, 6321. O 6327, na escuta? Na escuta, senhor. Número 327, eu tenho aqui aprovado já o nível 240. O senhor copiou 24, gostaria de recordar para 18. Copiamos o 24. Pronto, cota agora? Pronto. Gol 6327, autorizado para Sierra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível de voo 240. Decola do pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Lheus. Controle 119 decimal 8, transponder 5151, Oceania 6327. 240 nível para Ilhéus, decola da 10 com curva direita, Nadael, Leda, depois direto Ilhéus, controle 798, transporta 551, Oceania 6327, pole position, puxa acionamento. 327, cotejamento correto, autorizado, puxa pega acionamento, pole position, chama quanto táxi, senhor? Tá malhando. Oceania 6321, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6321. Oceania 6321, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, Via Brasil 7, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa direto Elefa. Controle Salvador opera em 1, no 9, decimal 8, transponder 5157. Oceania 6221. Autorizado Brasília via Upper Zulu 17. 320 autorizado, recolada 10 com curva à direita na Arbor Elefa. O controle Salvador 119 decimal 8, transponder 5157. 6321, portal 612. Protegimento correto, Oceania 6321, portal 612, estime pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará 6321. Visual com cabo. Gente, chame a torre 11895, vem de novo, verão. Chamar a torre 11895. 11895, vem de novo, verão. Foxtrot Zulu, autorizado táxi 70, exceção lógica para ingresso na pista 17. Com no 649, decolado aos 29, livre correção, chame controle na frequência 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, bom final de semana. Voo na 396, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 13 nós, confirme baixar travado. Baixou e travou, autorizado pouso, 190, gol na 396. Torre Salvador, o Índia November Alpha na proa da rotatória, visual com cabo. Índia November Alpha, continue a aproximação. Reporte a 3 milhas da pista 197. Reportar a 3 milhas da 197, Índia November Alpha. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 35627, sente informação, Juliette. 35627, boa tarde, para Aracaju. Eu tenho aprovado nível de voo 190, informação em curso, agora mudando para aquilo, senhor. O senhor está pronto para a cópia? Afirmo. 35627, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 190. decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida, correção. Pistinhos no zero, primeira curva à esquerda. Primeira curva à esquerda, decolagem pistão no zero, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5170, triple 5627. Tenta 3190 para Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 198, poderia nos confirmar o código de transponder? Transponder 5170. 5170, TP 5627. Correto, 5627, no Pax 3, chame pronto para o push, senhor Mestre. Chamar agora para o pronto, 5627. 6327, pronto para o TAC, 71 do POB, 3:30 para voltar para Salvador. 071 no POB, Salvador, confirme somente outra meia? 3:30, senhor. Sim, estou copiado. Hoje é 6327. Táxi aprovado à direita. Ponto de espera, pistão no zero. Ajuste no 012. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95 6327. Tenha um bom voo. Direito, ponto de espera da torre 295. Boa tarde. Do Sol, 32, livre direito, chame salão 21 decimal 9. 121 decimal 9, gol 396. Salve, Salvador, gol 396. 6314, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 0, chame 6314. Torre, o Índia November Alpha pode prosseguir para a final da 17 como número 2? Consegue se enquadrar como número 2? Sim, o Índia November Alpha. Salvador, boa tarde. O 6327, ponto espera do 10, pronto, visual para a nave na curva final. 6327, mantém ponto de espera. Mantenha a ponto de espera para ingresso na pista 7. No final da 7, Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre pouso na pista 7, vento 140 graus, 129. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Autorizado ali, aí mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 6327. November Alpha, informa que após o pouso vai liberar na primeira, à esquerda, na Taxi Quebec, e aguarda para o táxi até o Pote 4. Eu tenho condições de ligar na Oscar. Sim, de November Alpha, mas há uma aeronave no ponto de espera da Oscar para ingresso na pista 7. Ah, tá certo, então vai ligar na Quebec. 251, agora no 649. 321 no Quebec, acionamento 62. Todo 62, ciente, aguarde aproximadamente um minuto, senhor. Eu irei autorizado um Borg da Gol passar a sua calma em direção ao portão 8. Após o mesmo passar na encontração aqui do som, puxa o acionamento, chame para o táxi 6321. Entendeu? Então que após a aeronave da Gol que está prosseguindo o 8, está livre, o 6321? Afirma. 2396, autorizado ingresso, portão 08. Autorizado ingresso, portão 08, gol no 396. Salvador, boa tarde, senhor 6314, pilota na Alfa. Boa tarde, senhor 6314, autorizado Alfa, chama ingresso nos bilhetes, senhor. Chamar por ingresso no 6314. Índia November Alfa, no solo, aos 35, livre à esquerda, autorizado backtrack, mantenha ponto de espera da Quebec para ingresso na pista 7, táxi até o Pote 4. Ok, vai ligar na Quebec e aguarda para ingresso no Papa Zulu, autorizado além, mantém cabeceira no site. Zulu, deixa a entrada da, para o pátio 4 livre para a aeronave taxiar até o meio. Chinema 314, deverá manter posição, aguardando para o ingresso. A senhora aeronave da companhia está efetuando um pushback agora no portão 612. Após a mesma inicial táxi, eu autorizo o seu ingresso, 6314. Controle de Salvador, boa tarde, 6327, decolando a El Ledo. Sendo 6327, controle Salvador, está em contato radar. Quando possível, o senhor poderá coordenar para nós o 180 para ele, Elcio. Sube, mantenha 180 e aguarde a confirmação. Subindo com 180, vai dar, 6327. Vai passar a causa, logo depois do Airbus passar, o senhor tem livre, posicionamento. Gente, após a aeronave, a companhia passar o centro, aguarda ali, presidente, o 6321. 6314, autorizado ingresso, portão 10, senhor. Autorizado ingresso do Pátio Juliette, portão 10, agradecendo o companheiro aí. Valeu. Alô. Zulu informa que aguardará mais alguns instantes para a decolagem devido a uma aeronave que decolou da pista 10 com curva direita. Confirme para a torre. Tinge a November Alpha, de frequência. B327, Oceanem autorizado. Autorizado 180, 6327. Frente Zulu. Autorizado a decolar da pista no site, vento 150 graus, 10 nós. Luciano, 6327. Ah, escuta. Eliel suspendeu a operação devido fogo lá na cabeceira. A gente vai prosseguir e mais perto é a guarda. Tem previsão do cancelamento? Não, negativo. Só disse que tem fogo na cabeceira, muita fumaça. Eu sugiro que o senhor reduza a velocidade. Gente, nós vamos reduzir e aguardar. Temos uma autonomia para aguardar. Mais próximo a gente decide. Né? Sim, obrigado, senhor. Papapá, Foxtrot, Zulu decolou no perfil da Conge. Papapá, Foxtrot, Zulu é o controle Salvador, contato radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, Foxtrot, Zulu. Controle Salvador, 6327 voltando. Prossiga. Possibilidade agora acender para o 340. Aguarde. Obrigado. Oceano 6327, e o centro está me fazendo uma série de questionamentos aqui. O senhor pediu o nível 340, mas não alterou o destino, confirme. Mantenha o destino só por questão de economia de combustível, se for possível. Ah, ok, positivo, ciente. Chané 6327, suba inicialmente para o nível 220.220. Eu vou lhe autorizar agora a chamar o centro de controle 1251. Aí o senhor solicita o nível 340, ele vai ver a possibilidade e resolve a aeronave direto com o melhor centro de controle do Nordeste. Boa viagem. Ok, Chané, muito obrigado. Subindo agora o campo 220. Salvador, o 3P5241 no pronto para o táxi, está com 58 a bordo, 0430 de autonomia, alternando Sierra Bravo mais Kilo. Copiado 5241 no autorizado táxi, via parte 3, ponte principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0-1-2. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-8, decimal 95-5241, tem um bom voo. Tá autorizado, parte 3, parte o principal. E a Índia, torre 118.95. Informação em curso Kilo, eu tenho 340 já aprovado com fins, pronto, cópia. Então, Zulu 4118, autorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, viatura Zulu no meio, nível de voo 340. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, aciona 5412, Azul 4118. Correto, 412, somente era o via Perslu 16, porque é Perslu 16. Chame pronto para o pushback, acionamento, botão 3, 4, 1, 8. É o mais preciso.